moço tinha ouvido na igreja uma mensagem poderosa que afirmava que Deus ainda fala com os homens nos dias de hoje. Depois da reunião, ele pegou o seu carro e voltou para casa extremamente impressionado com aquela mensagem. Ele ia pensando no caminho: será realmente que Deus ainda fala com os homens? E ele pensou: meu Deus, se o Senhor ainda fala com os homens, fale comigo agora. E ele ouviu uma voz dizendo dentro dele: para ali na padaria e compra 2 litros de leite. E ele pensou: será que eu ouvi a voz de Deus? Ou será que é a imaginação minha? Meu Deus, foi o Senhor que falou comigo? E não houve resposta nenhuma. E ele pensou: bobeira minha, vou para casa. Mas novamente a voz lhe disse: volta naquela padaria e compra 2 litros de leite. Ele pensou: não é possível. Meu Deus, é o Senhor que está falando comigo? E não houve resposta nenhuma. Ele falou: vou para casa. E continuou dirigindo. E a voz retornou dentro dele e disse: já mandei você ir para a padaria e comprar 2 litros de leite. Aí ele pensou: bem, o que me custa fazer isso? Na pior das hipóteses, eu levo 2 litros de leite para casa. Então ele foi até a padaria e pediu 2 litros de leite. E levou para dentro do seu carro e continuou o caminho. E ele estava dirigindo: o que eu faço com esses 2 litros de leite? E se foi Deus, por que ele me mandaria comprar 2 litros de leite? Para que me serve isso? Ele foi dirigindo de volta para casa, intrigado com aquilo, quando a voz retornou dentro dele e disse: entra na 7ª rua à direita. Aí ele contou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é aquela rua ali. Ah, mas que bobeira, não vou entrar não, devo estar ficando louco. Aí ele passou reto pela 7ª rua. E ele pensou: meu Deus, foi o Senhor que falou comigo? E não houve resposta nenhuma. Aí, antes de entrar em casa, curioso, ele pensou: vou pegar essa 7ª rua só para ver se tem alguma coisa. Manobrou o carro e voltou. Entrou na 7ª rua. E era um misto de comércio e residências. E por ser tarde da noite, tudo estava bem deserto. As casas, as poucas moradias, já haviam apagado suas luzes. E ele foi dirigindo e viu apenas uma casa muito simples com a luz acesa. E a voz retornou dentro dele e disse: pare o carro em frente àquela casa. E ele parou. E agora, o que eu faço? E a voz não respondeu nada. Meu Deus, é o Senhor que está falando comigo? É o Senhor, fala, o que eu tenho que fazer? E a voz não respondeu nada. E ele ficou olhando para aquela única casa que ainda estava com a luz acesa. E ele pensou: bom, já que eu estou aqui, é melhor eu descer. Mas desço de mãos vazias? Eu vou ter que descer com esse leite. Ele pegou os 2 litros de leite e desceu do carro, e meio sem graça, olhando para tudo quanto era lado, se sentindo muito estranho, ele apertou a campainha. E apareceu um moço que, antes de abrir a porta, perguntou: quem é? O que o senhor deseja? E ele não desejava nada, ele não podia falar nada. Ele pensou: é melhor ir embora. Mas antes que ele saísse, o moço abriu a porta e olhou para ele com aqueles 2 litros de leite nas mãos. E o moço sorriu. Então ele, criando coragem: olha, eu vim trazer esses 2 litros de leite para vocês. Aí o moço pegou e disse: muito obrigado, obrigado, entra, entra, por favor, entra. Aí o moço começou a chamar pela esposa: querida, querida, vem aqui, rápido! E a mulher veio abatida, jovem ainda, porém muito sofrida, com uma criança pequena nos braços, que chorava muito. Que foi? Olha só o que ele trouxe pra gente! E ela olhou e disse: não acredito, é verdade! E ele, sem entender nada, então o moço disse: sabe o que acontece? Eu recebi o meu pagamento hoje, mas no caminho eu fui assaltado e vim para casa, chorei muito com a minha esposa, e eu dizia: como é que nós vamos comprar o leite da criança? E ficamos orando, sem entender por que que Deus permitiu aquele assalto. Por que que o Senhor permitiu que se levasse o meu pagamento? E nós estávamos orando. Aí a esposa disse: olha, eu orei a Deus para que ele mandasse um anjo. Peraí, o Senhor é um anjo? O Senhor é um anjo de Deus? Ele falou: não sou anjo, não. Eu estou vindo da igreja e ouvi Deus falar comigo. Pois é, eu pedi a Deus, eu estava orando, que ele mandasse um anjo aqui em casa trazer o leite do meu filho. Muito obrigado. Aí o homem começou a glorificar a Deus e viu que estava na casa de servos do Senhor, que também glorificavam a Deus e diziam: Deus fala, Deus fala, Deus ouve, Deus fala, Deus escuta e responde. E eles foram glorificando a Deus. Naquele momento o homem tirou a sua carteira do bolso e deu todo o dinheiro para o moço e disse: pode ficar com esse dinheiro, porque eu tenho mais, agora eu sei que realmente Deus fala com os homens. Você está ouvindo? Você está compreendendo? Uma vez aconteceu comigo uma coisa muito parecida. Eu tinha saído da igreja da Avenida Rio Branco e estava indo para o estacionamento pegar o carro. Aí o Senhor me mandou ir até a casa de uma irmã que tinha 5 filhos. E o marido estava preso no Carandiru. Eu falei: poxa, mas estou tão cansado, fazer essa visita agora, depois do culto, a essa hora da noite. E na hora que eu cheguei naquela casa muito pobre, eu vi a mulher com uma panela no fogão, e olhei e vi dentro da panela pés e pescoços de galinha que estavam sendo fritos sem nenhum óleo, e ainda o gás estava no fim, empretejando toda a panela. Quando eu senti aquele cheiro ruim daquela carne que certamente ela havia ganho num açougue, eu falei: irmã, você está precisando de alguma coisa? E ela disse: pastor, eu estava orando a Deus porque nós não temos o que comer aqui em casa. E é lógico que na mesma hora Deus me usou para preparar tudo para ela, do gás até a comida. Mas eu quero te responder essa pergunta, meu querido e minha querida. Deus realmente fala nos dias de hoje. E tanto isso é verdade, que Deus está me usando agora para falar com você. Numa ocasião, um moço que ainda não tinha experiência com Deus ouviu a voz do Senhor, mas pensou que era sua imaginação ou que alguém de dentro de casa o estivesse chamando. E ele ouviu a mesma voz por 3 vezes chamar o seu nome, até que ele respondeu para a voz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ali ele começou a falar com Deus e iniciou uma amizade onde ele falava, Deus ouvia e respondia. Onde Deus também falava, ele ouvia e fazia. É isso que Deus quer fazer com você. Uma amizade duradoura. Não apenas você falando com Deus, mas Deus falando com você. Não apenas onde você se dirige ao Senhor, mas o Senhor se dirige a você. Então, meu querido e minha querida, use os teus ouvidos para ouvir. Você tem uma boca e dois ouvidos, significando que Deus realmente quer falar com você mais do que ouvir você falando. Então, responda como Samuel agora e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.